acorda minha Maria e abre os vidros da vidraça. Acorda minha Maria e abre os vidros da vidraça. Vem banhar-me nessa graça que o teu olhar irradia. Vem banhar-me nessa graça que o teu olhar irradia. Tenho andado pesaroso a vaguear pelas ruas, cantando saudades tuas. Acorda, minha Maria, cantando saudades tuas. Acorda, minha Maria, eu quero ver-te à janela, doce visão desmaiada, quando ao raiar da alvorada se apaga a última estrela, para no livro da vida poder contar mais um dia. Abra a janela, Maria, eu quero ver-te à janela, nesse teu sono inspirado. Talvez tu sonhes comigo e o poeta, o teu amigo, passou a noite acordado, pressentindo, adivinhando, entre rendas escondido, teu perfil adormecido, num sonho sempre inspirado. Bendita sejas, Maria, porque os meus versos ouviste. Eu tantes era mais triste quando te não conhecia. Para enlevo dos meus olhos, ainda que a vida não baste, bendita porque chegaste. Bendita sejas, Maria, bendita porque chegaste. Bendita sejas, Maria.